Sena, é o número 1 na aproximação, reporte ele na redução. Estabilizando, avistando, 3858. 3858, torre, 1895. 1895, uma boa, até 3858. Torre Salvador, muito boa, até 3858, no ILS, baixado travado. 358, Querengal 10, 5, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3858, 1015. Boa noite, autorizado chegada Mari, desse mantém nível de 060. Descida para 060, 3662, boa de TAP, operação pronta. Prossiga. Afirmativo, confere, na 3662, na pro de TAP, descendo até o 0620. Na 3662, reduza para 2509. 2509, para 3662. Okay. 630 reduzindo 2509. Thank you, 6310. 58 no solo 51, direita 121 no solo. Direita solo em 121 3 3 5. Salvador, 3858, voo na pista. 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 02, Canem 6310, visto para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. Veja o pé no 015, está autorizado ILS, reporte estabilizado, 6310. Então 3662, deixa para o nível de voo 050 com 2309. 050 com 2309, está 3662. A gente solicita manter o 250, se for o caso, a gente aceita algum vetor para espaçamento mais à frente. Toma a 250 na 3662, reposta quando puder iniciar uma redução. É, apenas lembrando, estamos com órgãos para transplante. Controle, senhor 6300, só para informar, vai manter 250 até próximo externo. É. operação da restrição do nível 50 em TAP. Tem restrições, então 3.062 descendo a 3.000 pés com 1.015. 1.015 descendo para 3.000 pés com 1.015, então 3.062. Localizador 63 no 0 Torre, 1895. 1895, 63 0 0 0 0 0 Valeu, obrigado, você também. 3662, descer para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Descida autorizada para 2.000 pés, autorizado o procedimento, acusará estabilizado, está 3662. Salvador, boa noite. Chanel 6310, a duas milhas para o stand. Chanel 6310, Senegal no 0 no 5. Cruzado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 8 nós. Nível pouso no 0 no 5, 6310. Salvador, Gol 2043, autorização 24340, é o nível Guarulhos. Sam, corrijo, é o Gol 2043. Boa noite, informação Serra, 340, confirma. Afirmativo. 360 já autorizado, aguarde a coordenação ou copia? Pode ser, copia, senhor. Autorizado Guarulhos 360, rota conforme o plano, pistão 90, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva, transponder 5403, controle 208. Então para Guarulhos, saída conforme a rota do plano de voo. Da El, Leda, Motiva, com curva à direita, 5403, ao transponder 2080, controle, voo 2043. Correto, no 7, pronto. Vai chamar. Gol 2043. Prossiga. Pode confirmar para nós, somente a aerovia seria o Pesulu 1-0? Afirmo, o Pesulu 1-0 até Taubaté. Obrigado. Interceptando o localizador e visual com a pista, TAN 3662. TAN 3662, chama a torre, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 118, 3195 com a torre, muito obrigado, bom trabalho. O pouso. Obrigado. Boa noite, torre, Celta 3662, 3 milhas para o Índia Serra. 3662, quem ligar no 015, continua a aproximação, aguarde pista livre. Pega na aproximação, tá 3662. Anem 310, no solo 03, libere próxima direita, solo 121, décima 1. Direita 21, 6310. Xanemia 1310, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus no 09. Livre pouso, pistão no 0, tanto 3062. No 3662, no solo 06, direita, 121, décima 1, no solo. 121, décima 1, 3662, vamos embora. Solo. Salvador, boa tarde. Boa noite, 3662, livrando a sua escuta. 3662, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3662. Solo Gol 1866. Desculpa, Gol 1973. 473. Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita, da El Leda, Irume, 5430, transponde, controle 208. Galeão 360, rota do plano, decola 10, curva direita, da El Leda, Irume, 5430, transponde, 1208, controle. Correto, na 4, sempre pronto. Goal 1096, back again. You clear the fire, my arrival to 2000 feet, ultimate descent 1016. voo 1973 para puxa acionamento, posição 4. Autorizado no 4, chame táxi no 973. Tá chamando. Solo voo 2043, puxa, pega acionamento no 7. No 7, autorizado, chame táxi 2043. Vivo, chama táxi. Go 1096, still clear. ILS X-ray final runway 10, report established on the localizer. ILS X-ray runway 10, report established. Localizer, go 10906. Confirme quem chamou o som. Arbor Elefa, guarde cópia, Sideral 9973. 1973 para o táxi. Com 102 a bordo, 102, 420 Brasília. Corrige, gol no 973 à direita, via Índia, torre 1895, 1016, bom voo. Espera 1895, obrigado. O gol 2043, ciente, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via pátio Índia, torre 1895, 1016, bom voo. Central 9973. Autorizado, Confins 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5432, quando transponde, controle em 208. Correto, pronto, parte 3. Plano 73, autorizado, linha em decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 119. Decola, plano 3. Boa noite, Airport Now 019, Escola Cadente, descend via Bonfa Arrival to 2000 feet at the meter stereo 016. Zero, two, Airport Now 2000 feet by Bonfa Arrival, altimeter stereo 1016. That's affirmed. 1016 altimeter stereo. Hotel 019. Roger, 0196, establish 9S, handle V, 10. 0196, contact Tower to Tower, 118.95. 18.95, go 0196, tonight. Next. 1208, go after space, breve. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1973, decolou pistão 10, cruza 15003. Boa noite, gol 1973, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. É ascensão nível 360, saída da EL, gol 1973. 10, gol 10996. Controle Salvador, gol 1973, solicita curva à esquerda, proa 210 para evitar núcleo de formação. Autorizado, proa 210 após voa e leda, após desvios, gol 1973. Após desvios, voa leda, gol 1973, grato. Controle Salvador, boa noite, 73305, descer até a 1950. Boa noite, ZAN 3305, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 050, QNH 10 no meia. 0 para 1016, Star 3305. Autorizado na IMAT, pistão no zero. Na IMAT, pistão no zero, 204. Conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à esquerda, Fuca, transição Aru, 5433, transponda, controle 208. Entrando by right, contact ground, 11-1. 11-1, go 043, autorizado decolagem no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Primeiro decolagem 2043, estou na 0. 1096, Archway Alpha, Juliet Gate 09. Alpha Juliet Gate 09, 1-09. Zero 043, decolou os 31 no controle, 120 decimal 8. 308, boa noite. Controle, boa noite, gol 2043, decola. Boa noite, gol 2043, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Para o 360, na saída da El, gol 2043. 3-1-0, tá na escuta? Eu? Por gentileza, stand-by no transponder. O controle informou que a gente está recebendo aqui o 5433. Ok, obrigado. Obrigado. Conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5433, controle 208. Estaleza 370, rota do plano, sai da Momo, transição Froti, decolando da pista 1-0 com curva à esquerda, transponda 5433, controle 1208, 3850. Correto, pronto, 2. Só vou pegar minha 310, realmente está no ponto de estacionada aqui. Obrigado. Sim, sem problema. Controle, voo 2043, está fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui para evitar uma formação, ok? Gente, após desvio, voo Leda, voo 2043. Após desvio, vai voar Leda, voo 2043. Muito boa noite, o azul 2795, sente da Tango, livrando o 240 para o 160 na chegada bom. Boa noite, azul 2795, acione a identificação, foi de bom, foi interceptar a chegada bom, e desça para o nível 060, o QNH em Salvador no 06. O 2016 descendo para o 060 na chegada bom, o azul 2795. Exato, chame táxi 3858. Cinco dessa via inicialmente para 3.000 pés, QNH 10 no meio. 3.0 no meio. 2.795 desça para 4.000 pés, QNH 10 no meio. Como 16 descendo para 4.000, azul 2.795. Portugal 019, you clear ILS X-ray final runway 10, report establishment on the localized. Clear ILS Alpha approach runway 10, call established on localizer, propel 019. Dois no setor, um Airbus da TAM puxando à esquerda, pode ser autorizado. Liberal 9973, autorizado, chama táxi. 33, decimal 25. 3523225, obrigado, boa noite. Boa noite. 3305, desse aparador meu 10, autorizado final e LS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, boa noite, obrigado, Epsilon 019. O 2795 DCV para 2010 do QNH 10016. Descendo via para 2016, o 2795. Zero degrees, not too much. Zero land, runway 10, Epsilon 019. A 3305, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Boa noite. 2795, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Gostaria de avisar no X-Ray o azul 2795. A bordo 410 Guarulhos, táxi 7243, segue o TAM 2895-1016, bom voo. Aí, aliás, vai chegar. Pela aproximação, aguarde pista livre, TAM 3605. Aguarda. Para o táxi 3858-172 a bordo, Teresina com 3 horas. A direita Índia, ponto espera torre 1895, ajustado 1015, bom voo, TAM 3858. Direita 1895, 1015, boa noite 350. Oceania 6310, solo. Coordenando a equipe solo após a passagem do Boeing da Sideral, autorizado push no 01. Zero 09 on the ground at 43, vacating runway by right, contacting ground 011.1. Mad right 111, FKL 019. Posição 3858, pouso espera pronto, visual que tráfego na final. 3805, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 1-0 nós. 3858, após o pouso 09 na curta, autorizado a nem manter pistão no zero. Gente, após a aeronave que... está na final, ali mantém, 350. G05 no solo, as 46 direita, 121 decimal 1 no solo. Direita, 121 ONA, TAM 3305. Estabilizar no X-ray, o azul 2795. O 2795, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, bom pulso. Valeu.